Fecheiro 35, página 307. Na quarta-feira, pouco depois do amanhecer, Stephen Donovan desceu à prisão para falar com ele. Morgan, preciso de ti e dos teus homens, disse em poucas palavras, com a boca apertada numa expressão de desagrado. Bastam 10, mas depressa. Ike Rogers ia melhorando aos poucos, à medida que o tempo passava e o navio estava ancorado. No dia anterior tinha comido a sua cebola com tanto prazer que logo lhe foram oferecidas mais algumas. Devorou também a abóbora, embora parecesse não ter apetite para carne ou pão. A sua perda de peso era cada vez mais preocupante. O rosto cheio, de expressão impetuosa, mostrava apenas ossos e tinha os pulsos tão finos que estavam nudosos. Quando Joey Long se recusou a abandoná-lo, Richard decidiu levar Peter Morris, do beliche de Tommy Crowder. Por que não eu? Perguntou este, impertinente. Porque Tommy, o quarto imediato, não veio cá abaixo à prisão em busca de homens para fazerem de escrivães. Quer mão de obra para trabalho pesado. Leva então Peter, com a minha bênção, disse Crowler, descontraindo-se. Estava a meio de delicadas negociações com o sargento Knight, que poderiam conduzir a um pouco de rum, mesmo a um preço muito inflacionado. Na coberta, os 10 condenados encontraram o Sr. Donovan a andar de um lado para o outro, parecendo furioso. Saltem à morada e metam-se na chalupa, disse rispidamente. Tenho alguns homens suficientemente sóbrios para trazerem para cima os barris de água, mas nenhum que os leve até ao molho e os encha. É esse o vosso trabalho. Ficarão sob as ordens de Dickie Flone, encarregado da carga. E vão fazê-lo porque não há suficientes fuzileiros sóbrios para vos vigiar. Quantos de vós sabeis remar? Todos os homens de Bristol, e eram 4. O Sr. Donovan, pessoa abstêmia, aparecia ainda mais zangado. Então terão de ser rebocados para cá e para lá, embora não tenha ideia onde vou arranjar outro escaler que o faça. Viu o filho do agente naval, que era segundo imediato, e agarrou-o. Senhor Shortland, necessito de uma barcaça que reboque a chalupa dos barris da água. Tem alguma ideia? Depois de franzir a testa por uns momentos, absorto nos seus pensamentos, o Sr. Shortland decidiu-se pelo nepotismo e fez sinais ao Fishburne, onde se encontrava o pai. O Fishburne respondeu tão prontamente que não chegou a passar meia hora até que a chalupa do Alexander, carregada com os barris vazios, todos na vertical, fosse rebocada em direção ao cais. Tenerife tinha uma água excelente para um lugar tão árido e desolado. Provinha de uma nascente, algures no interior, perto de uma cidade chamada Laguna. Era conduzida por vulgares canos de cana, Richard calculou que importados de Espanha, e corria de uma série de bocas dispersas pelo pequeno molho de pedra. A menos que um navio enchesse os seus barris, a água dissipava-se no mar. Desde a partida de Portsmouth, o Alexander gastara 4.000 galões, de modo que havia para encher 26 daqueles recipientes de 160 galões, precisando para isso cada um deles de 2 horas e meia. Porém, o sistema era muito engenhoso e permitia encher 6 ao mesmo tempo. Se os espanhóis tivessem construído um molho de madeira sobre pilares, um barco com barris teria podido manobrar para se meter por baixo e encher todos sem necessidade de homens que deslocassem o barco ou os barris. Assim, a chalupa tinha sido carregada com 6 barris de cada lado e precisava de ser constantemente voltada para encher parte dos barris de um lado, depois voltada para encher parte dos do outro lado. De contrário, o peso, um barril cheio pesava mais de 0,5 tonelada, tê-los-ia feito voltar. Daí a necessidade de 10 homens para o trabalho de puxar, empurrar e remar a chalupa à volta, cientes do facto de que Donovan tinha dito que teriam de encher os recipientes naquele dia. No dia seguinte seria a vez do Scarborough. A segunda chalupa do Alexander Foi rebocada por outra tripulação e continha 14 barris. Apesar da esperança de poderem ter algum tempo em terra, a tripulação do rebocador recebeu ordens para levar de volta o primeiro barco do Alexander. Não era uma ordem que os homens aceitassem de qualquer pessoa, mas foram obrigados a isso, pois fora emitida pelo Sr. Samuel Rotten, um dos chefes dos imediatos do Sirius e encarregado do abastecimento de água. Era um homem enfermiço que fazia o trabalho abrigado por uma sombrinha de seda verde emprestada pela deliciosa senhora Deborah Brooks, esposa do contramestre e muito amiga do governador. Assim, perguntou Richard a Dickie Flone, que tinha conhecimento de todos os mexericos. Claro, há alguma malícia na história, Morgan. Toda a gente no Sirius tem conhecimento, incluindo Brooks. É um antigo companheiro do Philip. A noite caíra muito antes de o último barril estar cheio e os 10 condenados tremiam de fadiga. Não lhes tinham dado de comer e, por uma vez, Richard teve de deixar os seus escrúpulos de lado. Era impossível trabalhar ao sol, embora estes tivessem coberto a maior parte do tempo sem beber, quando a única água de que podiam dispor vinha do cano originário da nascente de laguna, e beberam-na. De regresso ao Alexander, muito depois das 8 horas, deitados sobre os barris e quase mortos de exaustão, os condenados notaram que o porto se tinha animado com uma frota de pequenos barcos equipados com luzes intermitentes e que pescavam qualquer coisa que, pelos vistos, não podia ser apanhada durante o dia. Parecia uma terra de fadas, com luzes que subiam e desciam, e de vez em quando o brilho dourado das redes cintilava com o que se agitava dentro delas. Havei-vos saído extraordinariamente bem, disse o quarto imediato, quando o último homem, Richard, subiu desastradamente a escada. Acompanhei-me. Dirigiu-se para a messe da tripulação, no castelo de popa. Entrei, entrei, exclamou. Bem sei que ninguém vos deu ainda de comer, e não há a bordo um único fuzileiro sóbrio para cozinhar alguma coisa nesse maldito fogão, sem deitar fogo ao navio. O estado da tripulação também não é muito melhor, mas o cozinheiro, o Sr. Kelly, foi muito simpático e deixou comida antes de se retirar para a sua cama de lona, abraçado a uma garrafa. Havia já 6 meses, desde que tinham saído do Sers e dos almoços dos barcos de mantimentos, que não lhes proporcionavam um festim. Borrego frio, assado e não cozido, uma mistura de abóbora e cebolas estufadas com ervas, pãezinhos frescos, barrados com manteiga, tudo acompanhado por cerveja fraca. Não acredito que seja manteiga, disse Jimmy Price com o queixo a brilhar. Nem nós, disse secamente Donovan. Parece que a manteiga que veio para os oficiais foi metida em barricas que não estavam em condições. Os alimentos deterioráveis devem ser metidos em recipientes com isolamento duplo. Mas, como sempre, os contratadores fizeram poupanças e utilizaram as vulgares. Assim, a manteiga está a começar a rançar e toda a gente a recebeu para se verem livres dela, antes que se estrague de todo. Depois os tanoeiros vão pôr-se a fabricar as barricas, mas não poderão enchê-las antes de chegarmos ao Cabo da Boa Esperança. Deste lado não há vacas leiteiras. Com as barrigas cheias, vieram aos tombos até aos beliches e dormiram até que os sinos da igreja os acordaram para o Ângelus ao meio-dia. Pouco tempo depois comeram de novo, desta vez carne de cabra, pão fresco de milho e cebolas cruas. Richard levou a Ike o pão fresco com manteiga que tinha subtraído na noite anterior, escondido debaixo da camisa. Tenta comer isto, Ike. A manteiga vai fazer-te bem. E Ike comeu. Depois de 3 dias e 4 noites ancorados, começava a sentir-se melhor. Venham ver, gritou Job Hollister, entusiasmado, metendo a cabeça pela escotilha. Não é uma maravilha? Perguntou, quando Richard apareceu no convés. Nem em Bristol vi um navio com metade daquele tamanho, nem sequer em King's Road. Era um navio holandês com 800 toneladas da carreira das Índias Orientais que transformava o Sirius num anão, embora estivesse bastante metido na água. Ia de regresso, pensou Richard, carregado de especiarias, grãos de pimenta e teca, que as Índias Orientais holandesas produziam em grande abundância, e provavelmente também com uma arca de safiras, rubis e pérolas dentro da caixa forte do capitão. Vai regressar à Holanda, disse John Power, detendo-se. Aposto que perdeu um número considerável de membros da tripulação. É o que acontece com os nossos. Power afastou-se imediatamente a um aceno do Sr. Bones. Com a certeza de que a inspeção oficial não se iria repetir, os fuzileiros puseram-se a beber, uma vez que o bastante repentino tribunal marcial do Sargento King terminara apenas com uma repreensão disciplinar. Os grumetes, como Elias Bishop e Joseph McCaldren, que também tinham tido uma intervenção no motim do grog do Alexander, esperavam pelo menos 100 vergastadas do gato e ficaram profundamente satisfeitos que a solidariedade do oficial se inclinasse mais para eles do que para o capitão Duncan Sinclair. Os dois tenentes mal tinham estado a bordo, sempre ocupados em jantares com os seus colegas em melhores navios ou a regatear cabras e galinhas no mercado de Santa Cruz. Já para não falar de passeios na ilha, para verem as belezas de um fértil planalto no flanco da montanha. Alguns dos condenados tinham também conseguido obter rum, e o Scarborough vendia genebra holandesa que recolhera a flutuar no mar ao largo das Ilhas Scilly. Para o palato inglês, era áspera e amarga. A genebra inglesa era doce como o rum, razão principal para tantos homens e mulheres terem os dentes estragados. Tommy Crowder, Aaron Davis e o resto dos homens do beliche inferior ressonavam sob o efeito da bebida que tinham comprado ao Sargento Knight. De facto, os roncos que emanavam da prisão do Alexander eram os mais ruidosos depois do embarque. Na sexta-feira, apenas se apresentaram no convés aqueles que, como Richard, preferiam guardar o dinheiro para coisas mais importantes. E nessa noite, as madeiras do navio reverberaram. Eram 5 horas da manhã de sábado, já de dia, quando o primeiro imediato, William Aston Long, muito arrogante e superior, veio procurar John Power. Os rostos que para ele se voltaram eram perfeitamente inocentes. O Sr. Long partiu com ar sinistro. Vários grumetes, estupidificados sob o efeito da bebida, começaram a gritar que o melhor seria subirem os traseiros para o convés, e depressa. Sobressaltados, os condenados atiraram-se dos catres abaixo ou levantaram-se das mesas. Esperavam a todo momento que lhes viessem trazer comida. O capitão Duncan Sinclair surgiu de dentro da sua cabina de tombadilho, com o rosto franzido, em extremo desagrado. O meu pai tinha uma porca muito parecida com o capitão Sinclair, afirmou Bill Whiting de forma audível para os mais de 35 homens que o rodeavam. Não sei por que razão os caçadores estão sempre a falar de javalis. Nunca vi nenhum, nem mesmo um touro, pior que essa velha fêmea. Era ela que mandava no pátio, no celeiro, na capoeira, no charco, nos animais e em nós. Era má. O próprio Satanás haveria de a querer evitar. E Deus também nada quereria com ela. Investia ao mínimo movimento e comia os porquinhos só para nos provocar. O porco quase morria de medo quando tinha de a cobrir. Chamava-se Esmeralda. A partir desse dia, o capitão Duncan Sinclair passou a ser conhecido por toda a tripulação do Alexander como Esmeralda. Com as cabeças a doer e de muito mau humor, os fuzileiros que não se encontravam em terra foram obrigados a virar a prisão do avesso e, quando de nada lhes rendeu, tiveram de revistar todos os outros sítios, Até dentro dos panos enrolados das velas, procuraram John Power, que tinha desaparecido. E com ele, alguém se deu ao trabalho de reparar, tinha ido também o escaler do Alexander. O Major Ross veio a bordo durante a tarde, à altura em que os infelizes marinheiros tinham conseguido um aspecto mais ou menos sóbrio. Os tenentes Johnstone e Sharp receberam ordens sumárias para regressarem do Lady Penryn, onde tinham o hábito de jantar com o capitão dos fuzileiros, James Campbell, e os seus dois tenentes. Devido ao motim do grog, Ross não estava na disposição de sofrer mais desaires do navio mais problemático dos 11 da sua frota. Os condenados continuavam a morrer. Os fuzileiros formavam o maior grupo de descontentes que o major já conhecera. E Duncan Sinclair era o filho de uma cabra de Glasgow. Encontre o homem, Sinclair, disse a esse dignitário. De contrário, a sua bolsa ficará 40 libras mais leve. Já relatei o caso ao governador, que não está nada satisfeito. Encontre-o. Encontraram-no, mas só no domingo, depois do amanhecer, com a frota pronta a largar. Os interrogatórios feitos a bordo do barco holandês revelaram que Power tinha chegado só no escaler do Alexander e implorara trabalho como marinheiro na viagem para a Holanda. Como usava a mesma roupa que muitos condenados ingleses que o capitão holandês vira a bordo dos navios desta nacionalidade, recusaram-no, dizendo-lhe que seguisse o seu caminho. Não sem que alguém, comovido com o seu terrível desgosto, lhe tivesse oferecido uma caneca de genebra. Foi o escaler que os grupos de busca do Alexander e do Supply encontraram primeiro, preso pelo seu cabo a uma rocha numa praia deserta. Power, profundamente adormecido, graças ao desgosto e à genebra holandesa, estava encolhido sob um monte de pedras e acabou por sair calmamente. Sinclair e Long queriam que fosse castigado com 200 vergastadas. Porém, o governador enviou ordens para que fosse preso ao convés com ferros duplos. Aí ficaria 24 horas e os ferros só seriam retirados quando o governador decidisse. O Alexander fez-se ao mar. Chips, o carpinteiro do navio, pregou John Power ao convés, aparafusando-lhe as grilhetas e algemas e prendendo-o deitado de bruços. As ordens eram para que ninguém se aproximasse dele, sob a ameaça do chicote. Mas assim que a noite envolveu o navio, o Sr. Bones rastejou até lá para lhe dar água, que ele lambeu como se fosse um cão. Logo que a frota se libertou do céu toldado da manhã de Tenerife, encontrou bom tempo, com sol e brisa suave. Desta vez, a ilha avistou-se ainda durante 3 dias, numa imagem que o fim da tarde tornava inesquecível. O pico de Teide erguia-se mais de 3 mil metros acima do mar, com o seu cume recortado, brilhando ereto, branco de neve e rodeado mais abaixo por um cinturão de nuvens cinzentas. Depois, ao pôr do sol, a neve tornava-se rosada, as nuvens carmesim e o que pela cor parecia lava ardente descia pelas encostas até ao mar, num fluir de rochas antigas, cuja singularidade nunca fora obliterada pelo sol, ventos ou tempestades de areia vindas dos longínquos desertos africanos. Uma beleza. De manhã ainda ali estava, só que mais longe. E com o vento fresco e a ondulação mais alta, parecia que a mão direita e firme de quem desenhara o horizonte estremecera subitamente e produzira uma pequena garra. Tenerife estava já a 100 milhas de distância, quando o horizonte se mostrou de novo perfeito. No dia 15 de junho, passaram o Trópico de Câncer. Um acontecimento marcado por muitos festejos. Todas as pessoas a bordo, que nunca tivessem estado a sul dessa linha imaginária, eram obrigadas a apresentarem-se a julgamento perante o próprio pai Neptuno. A cena no convés fora preparada com conchas, redes, algas e uma enorme tina de cobre cheia de água do mar. Dois marinheiros superavam búzios, enquanto um indivíduo assustador era conduzido desde o castelo de proa num trono feito de uma barrica. Foi difícil reconhecer em Stephen Donovan. Trazia na cabeça uma coroa de algas marinhas e um círculo entrecortado de metal. A barba era também feita de algas. O rosto, o peito nu e os braços pintados de azul. E da cintura para baixo estava coberto pela cauda de um peixe-espada apanhado no dia anterior e a que tinham extraído a carne e as tripas para lhe acomodar as pernas. Trazia numa mão o tridente, que era afinal o arpão do Alexander, um instrumento farpado com três dentes que os marinheiros utilizavam para espetar peixes grandes. Cada homem era trazido para a frente por dois marinheiros pintados de azul e cobertos de algas. Perguntavam-lhe se já tinha atravessado a linha e, se ele dissesse que não, era lançado para dentro da tina de água salgada. Depois, o pai Neptuno lançava-lhe um pouco de tinta azul e deixava-o ir. O mais divertido para o público foi ver enfiarem na água os tenentes Johnstone e Sharp, embora estes soubessem o suficiente acerca do que os esperava e tivessem vestido roupas velhas. O rum foi servido e continuou a sê-lo a toda a gente, incluindo aos condenados. Alguém fez aparecer um pífaro e os marinheiros começaram a dançar de um modo estranho, baixando-se e erguendo-se com os braços cruzados em círculo, saltando ora num pé ora noutro. Richard e Taffy cantaram uma balada de Thomas Tallis. Passaram depois para Greensleeves e fizeram com que toda a gente cantasse canções de taberna e cançonetas populares. Nota: Greensleeves, canção inglesa supostamente escrita pelo rei Henrique VIII. Fim de nota. A seguir, toda a gente recebeu uma tigela a transbordar do ensopado de peixe-espada feito pelo Sr. Kelly, onde puderam amolecer o pão duro, que acabou por se tornar saboroso. Ao cair da noite, acenderam-se os candeeiros e a cantoria continuou até depois das 10 horas, quando o capitão Sinclair enviou uma mensagem através de Trimmings, o criado, a dizer que queria toda a gente, exceto o vigia, metida na puta da cama. Apanharam correntes de nordeste, que os levaram para sul e oeste a uma boa velocidade. Nenhum navio de velas redondas podia navegar com o vento diretamente por detrás destas. Deveria superar sobre o intradorso, o que significava mais para o lado do costado. O vento ideal soprava da popa, algures entre ela e a parte central do navio. Como a tendência natural dos ventos e correntes era empurrar os barcos na direção do Brasil e afastá-los da África quando desciam o Atlântico, todos tinham consciência de que, mais tarde ou mais cedo, a frota deveria chegar ao Rio de Janeiro. A incómoda pergunta era quanto? Apesar de todos os barris de água estarem cheios, quando tinham saído de Tenerife, o governador Filipe julgou prudente acabar de os encher no arquipélago de Cabo Verde, possessão portuguesa, posicionada quase diretamente ao ocidente de Dakar. No dia 18 de junho, com vento e neblina, começaram a passar pelas ilhas Sal, Boa Vista, Maio. O Alexander seguia de vento em popa, cobrindo diariamente 165 milhas náuticas, o equivalente a 190 milhas terrestres. Porém, atualmente, as medições são feitas de outra maneira. Naquele tempo, só se mediam as que eram percorridas na direção exata. Em alguns dias, um navio poderia conseguir uma milhagem negativa, tendo passado todo o tempo a andar para trás, quando a latitude e a longitude eram determinadas ao meio-dia. Os dias marítimos eram contados de meio-dia a meio-dia, quando o sol permitia a medição da latitude pelo sextante. A longitude exata era calculada pelos cronómetros, dos quais a frota apenas possuía um conjunto a bordo do Sirius, o navio almirante. Assim que a longitude era conhecida nele, informavam-se os outros 10 navios, agitando as bandeiras apropriadas. Na manhã de 19 de junho, surgiu a Ilha de Santiago, enorme e montanhosa. Tudo correu bem, até a frota toda reunida dobrar o cabo, mais a sueste, para aportar à praia. De súbito surgiu uma acalmia, e todo o vento parou, exceto aquilo a que os marinheiros chamavam patas de gato, pequenas brisas de todos os quadrantes. Para piorar as coisas, uma ondulação forte corria para a terra, quebrando-se sobre os recifes. Depois de algumas tentativas, o governador, vendo o Scarborough e o Alexander a meia milha da rebentação, ordenou que a frota voltasse para o mar. A ração de água não poderia ser aumentada. Mais uma vez, houve problemas no Alexander. Os tenentes Johnstone e Shape tinham uma sociedade com o Lady Penryn, sempre um dos dois mais atrasados. Os dois grupos de oficiais fuzileiros possuíam ovelhas, porcos, galinhas e patos. Não só cozinhavam para si próprios, como também eram eles que matavam os animais. Do mesmo modo, o capitão, os imediatos e a restante tripulação tinham os seus recursos a bordo e assim a inveja, no que tocava aos alimentos frescos, exigia que o peixe capturado pela tripulação não fosse partilhado pelos fuzileiros e vice-versa. Havia sempre vários pescadores especializados entre a tripulação. Todavia, os fuzileiros tinham vindo equipados com linhas, anzóis, boias e chumbadas para também poderem pescar. Quando se descobria que um condenado era bom pescador, solicitavam-no a prestar os seus serviços e no dia seguinte, ou no outro, recebia em troca o guisado de peixe no menu dos condenados. Nos navios, as aves eram consumidas à vontade pelos oficiais dos fuzileiros. Mas nessas latitudes tropicais, uma carcaça inteira de carneiro ou de porco estragava-se antes que a pudessem comer. A um condenado, esfomeado, como Richard Morgan, parecia sensato que os oficiais negociassem com o capitão e a tripulação do navio a partilha da carne. Mas não. O que pertencia aos fuzileiros apenas seria comido por eles. Assim, quando Johnstone e Shape matavam um porco ou um carneiro, as cabras eram poupadas porque davam leite, penduravam uma toalha de mesa na proa do Alexander. Ao vê-la, o capitão Campbell e os seus dois tenentes enviavam um barco para ir buscar metade da matança. Do mesmo modo, sempre que aparecia uma toalha pendurada na proa do Lady Penryn, os tenentes do Alexander levavam um barco até ao Lady Penryn para irem buscar a sua parte. Para grande alegria de Johnstone e Shape, no dia 21 de junho, o Lady Penryn pendurou a toalha. Os dois fuzileiros recrutaram imediatamente os Calair para irem buscar a sua parte do festim. O governador Philip, o major Ross, o auditor de marinha David Collins e outras pessoas importantes a bordo do Sirius observaram com assombro os oficiais fuzileiros do Alexander partirem alegremente no meio de ondas alterosas do noroeste. Impelido por 12 hábeis grumetes remadores, o Scaler fez a viagem de ida e volta e chegou em segurança ao Alexander. Enquanto o barco estava a ser colocado no seu lugar, Johnstone e Shape sentiam crescer água na boca com a perspectiva dos suculentos pernis de porco, refogados com as cebolas de Tenerife e cobertos de leite de cabra. O capitão Sinclair mandou chamar. O Sirius, disse em tom monocórdico, está cheio de bandeiras. Sugiro que vão até à popa para saber o que eles vos querem dizer. Os dois primeiros tenentes subiram os degraus da popa, onde Sinclair guardava a sua capoeira, um cercado de carneiros e cabras e seis gordos porcos numa pocilga sem lama, bem abrigada do sol e com uma poça de água salgada para os animais meterem as pernas e manterem baixa a temperatura do corpo. Nenhum barco deverá sair do Alexander sem autorização especial do governador, diziam as bandeiras. Tal brevidade não provocou qualquer emoção especial, porém o major Ross retificou a omissão um pouco mais tarde nesse mesmo dia, quando veio visitar o Alexander num escalero do Sirius. Seus cretinos de merda, vou chicoteá-los até vos pôr as costelas à mostra, vociferou, como de costume, diante de quem o quisesse ouvir. O seu transporte balançava a bom bordo e ele não iria perder o seu precioso tempo arrastando os depravados para a privacidade do tombadilho de popa para lhes dizer o que pensava a respeito deles. Estou-me completamente nas tintas no que diz respeito à merda que Campbell e os maricas do Lady Penrhyn têm convosco, ou vós com eles. O raio dessas idas e vindas vão acabar já. Voltou para a escada de corda, desceu-a e entrou no escalero dos Sírios, sem que lhe tocasse uma única pinga de água do mar. Depois dirigiu-se ao Lady Penrhyn para repetir aquilo que lhe ia na alma. Como os grumetes riam tanto como a tripulação e os condenados, os tenentes Johnstone e Sherp fecharam-se no tombadilho de popa a contemplar o suicídio.